Ó meu Deus de amor e bondade, peço que nos livre do grande tormento. A fome e a guerra estão nos rondando e nos direcionando para o sofrimento. Os poderes vão se agigantando e nos arrebanhando para o desalento. No mar da maldade estamos navegando para naufragar no esquecimento. Somos escravos de drogas e vícios, luta e sacrifício não tem mais valor. Nossas crianças estão abandonadas, não resta mais nada a fazer por amor. A grande escassez de água e energia já causa agonia, tristeza e dor. Nossos governantes de alma vazia receitam poesia e conquista o eleitor. Subestimaram a sabedoria e as torres caíram em chamas na cidade. Gritos de socorro, lamento e histeria, e o mundo assistia a tantas novidades. A impunidade gera violência e a incompetência gera impunidade. Por isso é que estamos pedindo falência perante os transtornos da humanidade. De guerra e o grito da fome às vezes consome minha inspiração. Tantos inocentes perdendo a vida e pedindo comida sem ter proteção. Seria, Senhor, a grande profecia que o mestre um dia ditou com razão. Se assim seria, eu me calaria e só me restaria pedir-lhe perdão.